Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Na edição desta semana, António, o que é que temos? No programa desta semana temos a primeira parte de uma grande entrevista ao seu professor doutor Sérgio Machado dos Santos, figura incontornável para o desenvolvimento e a expansão e implementação da Universidade do Minho como uma das âncoras fundamentais do desenvolvimento em Portugal. Na próxima semana será a segunda parte, onde o seu professor doutor Sérgio Machado dos Santos reflete sobre a avaliação, o processo de Bolonha aplicado ao ensino superior em Portugal e o futuro do ensino superior em Portugal. Boa noite e boa emissão. Natural de Trás-os-Montes, Sérgio Machado dos Santos é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto, doutorado pela Universidade de Manchester e professor catedrático em Ciências de Computação na Universidade do Minho. Exerceu as funções de reitor da Universidade do Minho e de presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Presidiu a Confederação dos Conselhos de Reitores da União Europeia e preside atualmente a Fundação Carlos Lloyd Braga, da Universidade do Minho, e à Comissão Instaladora da Escola de Ciências da Saúde da mesma universidade. Atualmente preside ainda ao Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua por designação do Ministério da Educação. É membro nomeado pelo Governo do Conselho Nacional de Educação, onde coordena a Comissão Permanente do Ensino Superior e Investigação Científica. Integra o Conseil Universitaire Jean Monnet e o Comitê Executivo da International Association of University Presidents. É reitor honorário da Universidade do Minho, doutor honoris causa pela Univali no Brasil e foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem de Instrução Pública. Prazer tê-lo cá. Pode, eventualmente, numa pequena sinopse retrospectiva, indicar o que era de facto a Universidade do Minho e aquilo que implicou a atividade e a ação e o empenho, conjuntamente com uma equipa, mas que de facto pode considerar-se o seu professor como o rosto visível, a face maior dessa equipa que implementou realmente, de uma forma visível, um desenvolvimento a todos os níveis exponencial para a Universidade do Minho, que é o núcleo central para o desenvolvimento intelectual e tecnológico desta região, norte de Portugal, nomeadamente do Minho, e tudo isso que implicou uma linha norteadora que de facto tentou imprimir, e é por demais visível, à Universidade do Minho, que depois se estendeu para além da sede principal em Braga, à outra cidade que também é fundamental do Baixo Minho, que é Guimarães. Eu tive realmente o privilégio de ajudar a fundar uma universidade desde o seu início. Interessante que todos os funcionários da Universidade do Minho, docentes ou não docentes, têm um número de ordem que corresponde à ordem que foram admitidos na universidade desde o início. O meu número de ordem é o 12, portanto, entrei mesmo no início, a fevereiro de 1975, numa altura em que ainda não havia alunos. Os primeiros cursos arrancaram em outubro desse ano. Nós até dizíamos na altura a brincar que estávamos a trabalhar numa universidade ideal, uma universidade sem alunos, mas a brincar seguramente, porque os alunos são o elemento central de uma instituição desta natureza. Tive também o privilégio de, já na parte final, mas ainda na década de 70, integrar a comissão instaladora e, antes disso, presidir e organizar um conselho científico, que também, uma vez mais, foi uma inovação da Universidade do Minho, que criou o seu conselho científico para a coordenação científica global da Universidade, antes dessa figura ter sido criada pelo que depois se veio a chamar o Decreto Cardia, que surgiu cerca de 2 anos mais tarde. E depois, num período como vice-reitor e depois quase 14 anos, longo período como reitor, onde realmente trabalhamos com um grande espírito de equipa, com uma grande sintonia em termos de visão, de missão da universidade, objetivos estratégicos, com algumas preocupações fundamentais. Eu ressaltaria duas que penso que são aquelas dimensões que dão hoje em dia uma posição muito especial e muito forte à Universidade do Minho. Uma foi a organização da investigação no interior da universidade. Não havia tradição na altura de o fazer, obviamente havia centros de investigação em várias universidades, mas que dependiam diretamente de uma estrutura que se chamava o INIC, o Instituto Nacional de Investigação Científica, e praticamente sem articulação orgânica no interior da instituição. Com um grande sentido de visão do nosso primeiro reitor, o nosso saudoso professor Carlos Lloyd Braga, e da Comissão Instaladora, em todas as áreas de intervenção da Universidade, foi logo estruturada a investigação. Com centros criados internamente, que foram depois, paulatinamente, à medida que tinham massa crítica, sendo apresentados ao INIC e reconhecidos, e depois financiados pelo INIC, mais tarde pela GNIC, agora a Fundação de Ciência e Tecnologia, não? Quando houve toda esta evolução. Mas isso foi absolutamente fundamental para, desde logo, pôr muito claro este aspecto, que é o direito e, simultaneamente, o dever de todos os docentes do ensino superior fazerem investigação, e muito em especial aqueles que estavam integrados na carreira docente. Outro aspecto foi o apoio à formação do pessoal docente. Havia muito poucos doutores na altura, pessoal docente com um grau de doutor, e a Universidade do Minho procurou, estabeleceu uma meta e cumpriu sempre, e que foi esta: programar o seu crescimento, que foi acelerado. Tivemos anos em que o número de alunos, o número global, não é de novos ingressos, o número global de alunos chegou a subir 30% de um ano para o outro. Foi um período explosivo mesmo, na década de 80. Mas impusemos este critério, que do pessoal docente de carreira a trabalhar na Universidade do Minho, um mínimo de um terço tinha que ser doutorado. Hoje em dia, enfim, nós estamos quase a atingir 90% e, portanto, quase não rimos disso, mas na altura era uma meta muito, muito alta e que não era cumprida em nenhuma universidade, mesmo nas clássicas. Isso, por outro lado, implicava um planeamento em termos da formação do pessoal docente e dispensá-lo entre 3 a 4 anos, percebendo não só todos os seus vencimentos, mas ainda com bolsas de estudo, para fazer os seus doutoramentos. E, portanto, com uma percentagem muito grande de pessoal dispensado de aulas para aguentarmos esse crescimento e irmos tendo os novos doutores para aguentar sempre essa meta mínima. E, pronto, este é, digamos, é o elemento mais importante da universidade, a qualificação dos seus recursos humanos. A parte de instalações foi muito complicada com este crescimento, com todos os atrasos que se verificaram nas instalações definitivas, até depois de se criar a dinâmica, principalmente com os vários programas do PRODEP e com os fundos comunitários que permitiram depois a criação dos campos em Braga e Guimarães. Quando eu assumi a reitoria em fevereiro de 85, em Braga, tínhamos cerca de 20 pequenos edifícios espalhados pela Pela cidade, cidade, o que agora é o exatamente. campus. Na altura era um campo onde nesse ano ainda havia milho cultivado, não havia um único tubo enterrado sequer, né? Lancei a primeira empreitada de infraestruturação nesse mesmo ano, em junho de 85, portanto, 4 meses depois de assumir a reitoria. E todos os anos era preciso uma grande reprogramação. Houve alguns departamentos, lembro, por exemplo, o departamento de matemática, que foi altamente sacrificado, passou por 4 ou 5 locais diferentes, incluindo aqui no centro da cidade de Braga, aqui aquela que agora é um centro comercial, ali no Largo São Geraldo, e chegaram a passar por ali, em condições muito más, mas que toda a gente aceitou, O porque, sacrifício sim, que porque havia implicava. luz ao fundo do túnel. Nós tínhamos a programação Deixe-me das só introduzir aqui instalações. uma sem cortar o raciocínio do seu professor. Eu penso que provavelmente esse espírito de, como lhe hei de dizer, uma espécie de sensação premonitória, um espírito de vanguarda, resulta de facto de uma intuição que o seu professor e a equipa que liderava e que estava à frente da universidade pressupunha que o deveria ser o ensino e a investigação em Portugal, e isso é resultante de uma experiência fora de portas, ou era a sensação e aquela intuição que, de facto, o desenvolvimento e o futuro do país passaria exatamente por essa perspectiva de uma certa antecipação das necessidades que realmente são fundamentais e nucleares ao desenvolvimento de um país que passa por esse vetor fundamental que é a educação, nas suas várias multiplicidades e várias vertentes? Houve aqui dois fatores e eu gostaria de realçar novamente o trabalho excelente que foi feito pela Comissão Instaladora, que fez um trabalho prospectivo na altura e apresentou um conjunto de documentos em termos de definir as áreas estratégicas em que se iria desenvolver esta universidade, que não ia, na altura, duplicar área nenhuma daquelas que já existiam nas então, quatro universidades clássicas que Clássicas, sim. funcionavam em Portugal. Quer nas tecnologias, quer na abordagem à formação de professores, dentro daquela abordagem da formação integrada, foram áreas inovadoras e realmente com um grande sentido de visão. Isso também foi possível porque as pessoas que estiveram ligadas aqui a esta universidade tinham estado também ligadas ao desenvolvimento da então Universidade de Lourenço Marques, agora Maputo. Pessoas que também tinham feito já os seus doutoramentos no estrangeiro, portanto, com uma grande visão, e já na altura integrados mesmo em projetos de investigação que ultrapassavam fronteiras, e portanto tinham uma boa visão do que se passava no mundo, e pessoas, portanto, já, e também já com uma grande experiência de gestão universitária. Depois, à medida que este trabalho se desenvolveu, portanto, daquela programação inicial da Comissão Instaladora, levá-la avante. Porque apesar dessa programação, repare, entre 1974, que a universidade foi criada, fevereiro de 74, e depois entraram os meus alunos em 75. Em 1985, quando eu assumi a reitoria, a universidade evoluiu do zero, naturalmente, para pouco mais de 2 mil alunos. Portanto, foi um crescimento muito lento, muito estruturado, bem consolidado, mas muito lento. Depois, nos 13 anos e meio que estive na reitoria, levei a universidade desses 2 mil para 16 mil alunos. E portanto, é que esteve realmente o grande crescimento. Mas havia esse planeamento rigoroso. Por outro lado, eu tive realmente também o privilégio de trabalhar com equipas privilegiadas, pessoas como o Chinho Pereira, Vitória Aguiar e Silva, Carlos Bernardo, José Vieira e outros, um belíssimo administrador. E um corpo de pessoas, quer docentes, quer, nomeadamente, os funcionários, muito motivado, que vestia a camisola da Universidade do Minho, tinha realmente orgulho na instituição que estávamos a criar, onde também dedicávamos muita atenção ao planeamento e a estarmos em sintonia com o crescimento que tínhamos. O reitor não podia estar em todos os lados, Claro, e, claro. portanto, os pelouros trabalhavam com uma grande autonomia, mas todos os anos, pelo menos uma vez por ano, os reunimos num fim de semana prolongado. Enfim, aqui a minha costela transmontana também predominou, várias vezes levei a equipa para diferentes locais em Trás-os-Montes, um fim de semana prolongado em que olhávamos para o que estávamos a fazer e tentávamos ver os 4, 5 anos à frente do planeamento que tínhamos, o que é que era preciso corrigir, as grandes opções, e a partir daí trabalhávamos em grande sintonia. Thank you. em Portugal nunca houve aquilo que se chamaria, pronto, com a carga simbólica que isso possa eventualmente arrastar, nunca houve muito o sentimento da visão antecipada. Aquilo que vulgarmente se chama os visionários. Esse espírito que presidiu ao início e à origem da Universidade do Minho implicou necessariamente esta capacidade de visão, de construção de cenários, apesar de, a posteriori, a concretização deles pressupunham exatamente aquilo que o seu professor anteriormente referiu, que era construir, de facto, cenários, antecipá-los, mas com uma estrutura e com uma raiz já sólida, pelo menos a partir de conversas, a partir da construção e da arquitetação de, vamos lá, umas raízes e umas bases bastante sólidas, que depois permitiu, de facto, que este crescimento e esta visão do futuro fosse, de facto, bem solidificada, como é o exemplo acabado da Universidade do Minho. Sim, sem dúvida. E então, deixa-me até voltar um bocadinho atrás e daquele grupo de pessoas que esteve na gênese de tudo isso e a mim próprio, fomos muito marcados por uma outra pessoa que eu penso que tenho a obrigação de referir aqui. Primeiro, até porque como ministro foi quem criou a Universidade do Minho, o professor José Veiga Simão, mas com quem eu comecei a trabalhar quando comecei a minha carreira universitária em Lourenço Marques. Ele era o reitor da universidade e realmente é uma pessoa que, assim, ele é um visionário, uma pessoa muito exigente, desde logo consigo próprio, com os trabalhos à sua volta e com o país. Ainda na semana passada, se notou, por força escolar obrigatória, numa entrevista dele, a dizer isso: nós em Portugal acomodamos-nos muito e não, nós temos que ser exigentes, temos que ter alguma utopia, temos que ser ambiciosos, porque sem ambição não se chega a lado nenhum. E, pronto, isso marcou-me a mim e tinha marcado as outras pessoas que aqui estiveram. Pronto, esta missão do Minho tem na sua raiz também uma marca muito forte do professor Veiga Simão, não só pelo fato de ser o ministro que a criou, por decreto-lei. Mas esse aspecto foi final e veio várias vezes à baila e ajudou muito mesmo a ter o desenvolvimento físico da universidade. Portanto, haver uma visão clara para onde se queria ir, uma percepção razoável dos caminhos, mas depois também em termos programáticos, programas concretos e metas concretas. E eu citava talvez dois aspectos. Um deles foi num trabalho que fiz conjuntamente com o professor Eugênio Pereira, que foi vice-reitor em todos os meus mandatos e depois me sucedeu como reitor, e com o professor João Dias Pinheiro, na altura, ele chegou a ser vice-reitor e depois, na sequência disso, foi eleito reitor, só esteve 4 meses, depois foi Pois foi para o para o governo. governo, não é? Mas fizemos um trabalho prospectivo em termos da evolução previsível do número de alunos da universidade. Estamos a falar de um trabalho feito em 1981, 82. E exatamente, indo ao encontro daquilo que disse há momentos, em termos cenários, e equacionando 3 cenários. O cenário minimalista, que era prolongar-se nessa fase, o que vinha a ser o ritmo de crescimento da universidade, com as dificuldades que havia, financeiras, infraestruturais. E que projetava, era um cenário a 10 anos, portanto até 92, basicamente, e que levaria a universidade a pouco mais de 3 mil alunos em 92, e portanto continua a ser uma pequena universidade regional. Depois, o cenário que nós acreditávamos que era possível, como mais provável, um cenário médio, em que a universidade iria, já nessa fase, para os 5, 6 mil alunos, porque parecia-nos que seria relativamente Razoável, fácil sim. mobilizar todos os recursos humanos, materiais necessários para, e já com áreas já definidas nessa altura, para com qualidade e razoabilidade, mas com boa probabilidade, seguir esse cenário. E depois, o que definimos, o cenário Utópico, maximalista, já máximo. com que nos parecia com muita utopia, em que nesse mesmo período, e portanto, mas isto com evolução ano a ano, com as respectivas curvas, estaríamos em qualquer coisa como já uns 7 ou 8 mil alunos daí a 10 anos. Isso ajudou-nos muito, porque logo a seguir, com os programas comunitários, os fundos disponíveis e o acesso aos fundos foi por concurso, porque isso foi bem organizado, notou-se realmente uma grande facilidade que nós penetramos nesses financiamentos, porque, como dizia uma pessoa, também aqui desta região, a professora Carvalho Guerra, que esteve no painel estratégico desse PRODEP, dizia, só duas instituições, que foram na altura a Universidade do Minho e o Instituto Superior Técnico, apresentaram propostas que não era Executivas. simples, não, que não era só o construir um edifício, é um conjunto de edifícios, propostas integradas Ah, por sim. pensamento estratégico, por objetivos, por calendarização temporal. E, obviamente, isso ajuda-nos uma grande prioridade, porque havia outros projetos, que era um projeto, olha, está aqui um projeto, aqui um edifício, é preciso construir esse edifício. Mas isso não era enquadrado numa Exatamente. estratégia de desenvolvimento. Bom, e foi o que nos permitiu, pois, aquele crescimento explosivo, e temos agora os campos magníficos que temos, quer em Braga, quer em Guimarães. Exatamente. Só havia nesse painel estratégico, onde eu também estive, mas obviamente não participava na decisão sobre os casos anunciados de mim, mas nesse painel, uma das pessoas, eu vou dizer o nome daqui a pouco, mas uma das pessoas que lá estava, com a sua, essencialmente, o seu enquadramento e a sua costela lisboeta, provavelmente do Universidade de Lisboa e com algum desconhecimento do resto do país, olhava para a nossa programação e dizia: muito bem, vocês têm aqui uma coisa bonita, mas eu não acredito Acredito que nisso. sejam capazes de fazer o Na que aqui têm. viabilidade de. Em relação ao programa, ao cenário médio, eu quero recordar. E olha, estás enganado. Porque nós vamos ultrapassar o cenário máximo. Está aqui, toda a dinâmica que está aí, tudo que já está neste momento, na altura, para chegar ao reitor, nessa altura, vamos ultrapassar o cenário máximo. Isso confirmou-se. Nós chegamos a 92 e estamos bastante acima. Sim, é verdade. Ora, portanto, o cenário máximo, quem diria, para os 8 mil alunos, e nós já ultrapassávamos 10 mil, estamos com os 11 mil, ultrapassávamos, mas de longe, porque com toda a dinâmica que se criou e sempre com aqueles parâmetros de qualidade que lhe disse. Essa E isso pessoa, era. eu vou dizer bem, é o atual Ministro do Ensino Superior, José Mariano Gago. Ele não acreditava que a Que Universidade fosse de Minho execuível fosse capaz capaz de. de. E isso também ressaltou, e essa resposta que o seu professor agora referiu, acaba por ser, tem a sensação que é o reflexo da credibilidade e da seriedade, e vamos lá, de uma certa solidez objetiva que animava essa equipa, criou na opinião pública, potencialmente, tanto nos docentes como nos estudantes e nas respectivas famílias, que as opções a fazer implicavam também necessariamente uma opção objetiva e direcionada de uma forma lúcida para a Universidade do Minho, forçosamente. Porque não é o projeto em si, de facto, é um projeto importante, é fundamental, é nuclear, mas também a opinião pública também tem que acreditar na proposta que lhe Sim, é feita. a questão de imagem foi fundamental. E talvez também a minha própria maneira de ser E a forma e, de... e das pessoas que trabalham comigo na equipa facilitou muito o relacionamento a todos os níveis, com todas as forças vivas, todas as autoridades, em particular as câmaras municipais, e que nos ajudou até a resolver alguns problemas muito difíceis. A bipolarização da Universidade em Braga e Guimarães inicialmente criou bastantes problemas. Sim, Por exemplo, quando eu imagino. assumi a reitoria, com 2 mil alunos divididos em dois polos, em Guimarães, na altura, havia, não chegava a 400 alunos, mas que não viviam lá. Havia vários autocarros que iam de manhã de Braga com docentes e Iam para alunos Minho. e acabavam as aulas e vinham-se Vinham. embora. Até Até alguns alguns funcionários, funcionários. inclusivamente. E, portanto, era preciso dar uma volta a isso. E tudo isso porque a decisão que foi tomada em Conselho de Ministros, na altura, à revelia do primeiro reitor e da Universidade, de criar dessa maneira a bipolarização, tinha um aspecto grave, que era o que funcionava em Guimarães, eram os cursos de engenharia, mas só a partir do terceiro ano. Portanto, alunos que vinham, e na altura a Universidade do Minho, com os seus cursos inovadores, estava a recrutar alunos de todo o país. A questão da regionalização Exatamente. praticamente não se notava, Não de se todo o país. notava. A informática foi o primeiro curso completo de informática, nas relações internacionais, na Sim. formação integrada de professores, só havia aqui em Aveiro. A engenharia têxtil só havia aqui na Beira Interior, metalomecânica, etc. Para uma série de áreas inovadoras. Estava a captar alunos de todo o país. Que depois de irem 2 anos para Braga, e depois passarem a 20 km de distância, mantinham a sua residência em Isso em Braga e iam às Braga. aulas de Guimarães. E pronto, houve este trabalho de levar os cursos de raiz para Guimarães. Não podia, não havia, até por questão de dimensão, possibilidade de repente, todos os cursos de engenharia que só funcionavam lá 3 anos passarem a funcionar 5 anos. E portanto, com alguma divisão. Houve um curso de sistemas de informática que ia ficar completo em Braga e todos os outros completos em Guimarães, isto feito gradualmente. Isto implicou um trabalho, De com, recursos nomeando, da não, de... mas com as câmaras municipais do ponto de vista exterior, em termos de aceitação, porque, Pelo menos pronto, convencer porque a reação de em Braga era relação a esta negativa, proposta negativa, claro, perdia, sim. exatamente. E, portanto, mostrar que havia aquilo que. Pronto, tive que demonstrar, e demonstrei com facilidade, quer o Polo de Braga, quer o Polo de Guimarães, ganhavam muito com esta abordagem e que se criavam sinergias e, desde logo, potenciar outras áreas. Por exemplo, a partida civil em Guimarães, nessa altura não tínhamos, mas perspectivou-se logo que iríamos criar geografia em termos de planeamento urbano E a arquitetura, já lá estão neste Já estão, momento, exatamente. mas para pensar nessa altura em arquitetura era extremamente ambicioso. O Florindo conseguiu, levou alguns anos, mas chegou-se lá, e todo esse trabalho correu muito bem. Pois, aquilo que se percebe, após esta fase inicial, há a implementação e a solidificação do projeto que é a Universidade do Minho. E pelo menos a imagem pública, e aí não vou fazer apelo à confidencialidade e às vivências, mas uma coisa que se notou sempre na opinião pública, ou cidadão anónimo, do qual eu também fazia parte na altura, é que a Universidade do Minho tinha, de facto, a sensação que passava e extravasava para a opinião pública. Era um reitor aparentemente frágil em termos de físico, em termos de presença física, mas em termos de afirmação de um projeto e de uma vontade, era uma pessoa e uma personagem persistente, tenaz, lutava denodadamente pelos objetivos, pela afirmação da Academia de Braga, sempre de uma forma de, passa a expressão, de peito aberto perante o poder político, fosse ele qual fosse da altura, com uma vontade tremenda e férrea, solidificada numa convicção que era: este projeto vale a pena. Quer eventualmente referir este aspecto que Sim, eventualmente. foi interessante e contribuiu para a imagem. Nós tivemos uma grande exposição na comunicação social na altura e que resultou, penso eu, pela positiva. Bem, isso não foi alheio ao fato de eu ter presidido ao Conselho de Reitores entre 91 e 98, nos últimos 7 anos do meu mandato. Portanto, fiz 3 mandatos no Conselho de Reitores. Exatamente. O primeiro aconteceu com toda a naturalidade, porque o presidente do Conselho de Reitores presidiu durante 2 anos e era em rotação pela antiguidade das universidades, portanto, calhou naturalmente ser a Universidade do Minho, em 91, e portanto, 91 a 93 foi isso. Mas depois, em 93, houve uma alteração da lei e o presidente do grupo passou a ser eleito para mandatos de 3 anos. E portanto, eu fui o primeiro presidente eleito do Conselho de Conselho de Reitores e depois Reitores. fui reeleito Perfeito. no segundo mandato. Só pude cumprir 2 anos, porque deixando de ser reitor, Claro. porque acabei o meu E último mandato e não podia continuar, organicamente, teria claro. que naturalmente também sair do Conselho de Reitores. E foi numa altura em que o Conselho de Reitores conseguiu uma grande união entre as universidades, conseguiu também algum pensamento estratégico dentro do Conselho de Reitores, não em termos corporativos, mas em termos de uma estratégia e de uma visão para o ensino superior, para o sistema Nacional de Ensino Sim. Superior, e isso também deu uma grande credibilidade ao Conselho de Reitores. Conseguiram-se avanços grandes, nomeadamente em termos de autonomia universitária. Eu penso que até o ponto, digamos, A de batalha glória, mas nuclear o ponto de glória até foi foi conseguir, em 97, uma reunião do Conselho de Reitores com o Conselho de Ministros Restrito, presidido pelo engenheiro António Guterres, com os ministros-chave na altura, e onde se afinou na altura isso. Terminou todo um acordo que levou a um decreto-lei que veio flexibilizar imenso, mas mesmo imenso, a gestão dentro das universidades. Infelizmente, agora já foi revogado esse decreto-lei e depois, enfim, deixou-se cair. Mas na altura foi um auxiliar precioso para estas universidades. E tudo isso teve muita visibilidade. Aparecia imenso, para o meu gosto demais, na televisão, na comunicação social. Isso também Mas notava-se que era projetava a uma Universidade do Minho. personagem E de depois a uma própria vontade férrea linguagem. Eu penso que que se conseguiu um equilíbrio neste aspecto, uma firmeza muito grande no contato com o poder político, sem Sim, subserviências, exatamente. mas penso com bom senso. O que se Exatamente. defendia não era corporativo, tinha lógica, tinha razão de ser, e penso que essa mensagem passou, mesmo dentro do próprio poder político, nos respeitava muito, porque sabia que o trabalho de casa era feito, as Perfeito, pois. propostas eram bem fundamentadas, mas depois eram defendidas com muita firmeza. Não, em termos absolutos, sempre com um espírito muito aberto em relação a arranjar os consensos possíveis e os acordos possíveis, mas numa linguagem sempre muito firme. E principalmente aquela linguagem desprendida de quem tem que viver neste mundo de política universitária e interação com o próprio poder político, mas sem ambições políticas. Eu penso que esse aspecto que é bem conhecido em relação a mim, Exatamente, que nunca tive e era não tenho fundamental. qualquer ambição política, facilitou-me também muito o meu trabalho, porque pronto, Porque havia aquela libertou-me convicção que, muito. exatamente, a seriedade que, passa a expressão, existia à volta da figura, de todas as figuras, mas corporizada na figura do professor Sérgio Machado Santos, não aquela, existia uma auréola de seriedade e de desprendimento na convicção de que, de facto, o país era uma alavanca fundamental, passaria exatamente pelo desenvolvimento do ensino, neste caso do ensino superior. Existiam depois, lateralmente, a questão da autonomia universitária, que era um vetor também nuclear, como é, mas de facto percebia-se que aquelas pessoas, os reitores das universidades portuguesas, corporizada na imagem que passava para a opinião pública do seu professor, era de facto alguém que estava ali a lutar por uma, vamos lá, por um espaço vital para o próprio desenvolvimento estrutural do país. Percebeu sempre que era este o feedback Sim, que e a correr, existia. repare, um grupo de pessoas notáveis e continua a ter uma grande influência. Pessoas como o professor Rui Alarcão, conselheiro de Estado, o professor Alberto Amaral, que coordena um dos melhores centros de investigação de políticas de ensino superior em toda a Europa, em todo o mundo, e trabalha em todo o mundo, e é sediado ali em Matosinhos, ou CIPES. O professor Júlio Pedrosa, presidente do Conselho Nacional de Educação, neste momento, e vários outros. O professor Virgílio Meira Soares continua a presidir a Comissão Nacional de Acesso. Um conjunto de pessoas que, tendo saído neste momento, já há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos, das respectivas universidades como reitores, mas que se mantêm extremamente ativos, eu diria até com uma influência positiva no desenvolvimento do nosso Sistema Nacional de Ensino Superior. Mas agora, deixa-me, estamos a falar aqui de coisas extremamente positivas e tudo isto, e pronto, aspectos que no final do meu mandato me preocupavam muito, e preocupações sérias que tinha. Houve, e na altura tínhamos também, a nível do Conselho de Reitores, projeções claras sobre a evolução demográfica, por um lado, e sobre os problemas da convergência e, pronto, os problemas financeiros que iriam surgir. E, pronto, o próprio Conselho de Reitores, entre 96 e 98, já tinha estudos internos nesse sentido. E, portanto, era óbvio que o ciclo de crescimento, quando em 98 terminei o meu último mandato aqui como reitor, que estava a terminar. E, portanto, os dois, três últimos anos que tive aqui de mandato como reitor, a grande preocupação já era em termos de consolidação. E até mesmo em algumas áreas que ainda estavam muito numa lógica expansionista, mas era óbvio que isso não ia ser sustentável a seguir, pronto, passar para essa fase de consolidação. Enfim, com esta vantagem, nessa altura, todos os frutos do investimento, nomeadamente do pessoal docente, não estarem já em percentagens cada vez maiores, por exemplo, do Exato. corpo docente doutorado, e, portanto, maior capacidade de ir a projetos internacionais de investigação, captação de receitas próprias. Portanto, na altura nós já tínhamos uma captação de dinheiros para além do orçamento normal de Estado da Universidade, que já andava na ordem dos 40% em termos adicionais, o que também na altura tinha sido um salto muito grande, tinha Exatamente. sido inicialmente zero de uma dependência total do orçamento de Estado. E, portanto, as pessoas que me sucederam, primeiro o professor Eugênio Pereira, durante 4 anos, e agora já nestes últimos 6, o professor Guimarães Rodrigues, tiveram que realmente gerir esta fase mais difícil, é sempre mais fácil gerir em crescimento, esta fase mais difícil de consolidação. E penso que está a ser muito conseguido. O Estado de Minho está acima dos 90% do seu corpo docente com o grau de doutora. Com a interação com a comunidade em termos de estruturas muito sólidas, nomeadamente em termos de valorização do conhecimento nas suas várias fases, instituições de interface, várias delas envolvendo uma atração relativamente fácil de capital de risco para ajudar a lançar spin-offs, startups e, portanto, impacto no desenvolvimento socioeconómico à volta da universidade. E portanto, penso que se está a capitalizar muito bem em todo este investimento. Principalmente em capital humano, também em recursos físicos, mas principalmente em capital humano que a Universidade fez ao longo desses anos. Portanto, essa preocupação que eu tinha, que passei que transmiti, foi, a Exatamente. meu ver, bastante bem Bem gerida conseguida pelas pessoas que e se seguiram. exatamente. Thank you. Uma das coisas também que se nota e percebe-se que também era uma vontade que presidia a sua equipa, era a concentração da Universidade do Minho o mais possível num espaço, num sítio visível, porque a sensação que existia, eventualmente teve a percepção disto, que o espraiamento os vários espaços da cidade não faziam, passa a expressão, da Universidade do Minho, uma universidade. Essa vontade que também animou o seu professor era, de facto, também a sensação e a captação desta sensibilidade da própria opinião pública, do próprio estudante, do próprio corpo docente, da própria importância simbólica até para a universidade, congregá-la toda o mais possível dentro de um espaço. Vê-se agora do IEC e do IEP que também existe, a faculdade que também é, iremos falar de Ciências Médicas da Saúde da Universidade do Minho, tudo no mesmo campus. De facto, também passou por aqui esta necessidade e esta vontade de dizer: esta universidade é um corpo com um vitalismo, com uma capacidade de energia, de movimentar pessoas, pensar em capacidade investigativa, toda ela como uma espécie de um vulcão em mutação constante, em ebulição constante, porque era esta a necessidade de ter uma imagem de marca, Essa eventualmente. é uma imagem interessante e é um pouco isso também, este cadinho, não é? Onde Exato, as sim. ideias se misturam continuamente. Sim, o conceito de campus foi proposto e defendido logo pela Comissão Instaladora, tem um conceito novo aqui, pelo menos em Portugal Exatamente. continental. Na altura, a ideia de ter um campus único, na Arbaga, em Guimarães, ali na zona das Taipas, num terreno que se identificou, e onde agora se está a desenvolver uma belíssima infraestrutura de um parque tecnológico, não Tecnológico, é? E, exatamente. portanto, o terreno está a ser muito bem aproveitado, mas realmente foi a nível do Conselho de Ministros, e quando estavam a decidir sobre isso, saíram da bipolarização e, portanto, não aceitar essa ideia. A programação das instalações da Universidade, desde o início, portanto, logo a partir daí, foi no sentido, nesse caso, seriam dois campos e não um, mas manter a ideia de campos. Pronto, enfim, com os dificuldades que houve de intervenção de terrenos, e nessa altura teria sido bem mais fácil, tinha mobilizado os meios financeiros, porque não havia toda a pressão de construção que depois se veio a verificar. Os campos são extremamente interessantes, mas estão realmente sem mais capacidade de expansão, Exatamente. o que talvez também não seja problemas de maior, mas houve sempre essa preocupação. E houve uma planificação global dos campos, mesmo estas construções mais recentes, como por exemplo a Escola de Direito, que ainda está em construção, ou a Escola de Educação, que permitiu agora a passagem do IEC há pouco mais de um ano, Exatamente. estava já todo esse planeamento, estava feito e todo o financiamento estava programado ainda durante o meu último mandato. Portanto, há mais de 10 anos, isso já é um trabalho feito. Portanto, nunca houve aqui casuísmos. Obviamente, Exato. há sempre Sim, pronto, readaptações, onde é que se claro. Isso cresce também é e até fruto que do se ganha contexto. experiência, Exato, não é? sem dúvida. Isto por um lado. Por outro lado, a própria concepção das instalações não é só o conceito de campus, as escolas não são fechadas entre si, porque a abordagem tradicional, há uma faculdade que tem as suas salas de aulas, tem os seus laboratórios, tem os seus ambientes para os docentes, e está ali tudo, e praticamente não há interação com outras faculdades. Um aluno entra na faculdade, tem os seus espaços, e, por exemplo, um aluno de letras dificilmente tem Era interação monolítica, com um rígida, aluno quase, não é? de ciências sociais, ou com um aluno principalmente de engenharia ou de ciências, a não ser depois fora da Exatamente, universidade. sem dúvida. Ora, a nossa concepção de instalações não tem o conceito dos complexos pedagógicos, conheceu, onde se cruzam alunos de todos os Todos, cursos. exato. E a escola tem a parte infraestrutural dos gabinetes pós-docentes e dos laboratórios de ensino e de investigação, mas portanto, a parte laboratorial, que é específica, que é temática. Mas tudo o que são, portanto, salas de aulas, auditórios, portanto, mesmo o próprio laboratório de línguas, apesar da sua especificidade, foi para os complexos pedagógicos, salas de informática, tudo isso foi para espaços comuns onde os alunos se cruzam. Intercomunicam, há Pois. uma Pronto. fluidez de Por outro lado, no experiência e de. conceito de campos, os bares são comuns, enfim, sem prejuízo de Sem um dúvida. outro pequeno bar setorial, mas são Sim. essencialmente bares comuns, também onde docentes e se cruzam. E uma outra preocupação, isto agora a nível do pessoal docente, e quando se construiu o Complexo Pedagógico 2, e portanto aí estamos a falar, já bastante, em 91 mais ou menos, em que se concebeu um espaço, ainda com uma área interessante, para a sala de professores, onde, e que depois se equipou com algum conforto, onde diariamente passam muitos professores das várias escolas, e onde eu estou convicto que, nesses intervalos, das pessoas que ali estão, que já se desenvolveram muitas Muitas ideias para experiências. muitos projetos interdisciplinares e interescolas, que seriam mais difíceis sem esse espaço natural de Sem dúvida, convívio, sem não é? dúvida, sem dúvida. Uma das vontades também quase essenciais para o seu professor Sérgio Machado dos Santos foi a existência na Universidade do Minho, da Escola de Ciências da Saúde. Pela experiência e em pouco tempo, temos a convicção que valeu a pena. Temos uma escola de grande prestígio, uma escola de Exato, sem referência. dúvida. Vê-se pelos concursos, vê-se, é público as médias, o ano passado, este ano. Portanto, também é com grande satisfação que vê, que de facto essa batalha, a afirmação pela qualidade, que valeu a pena num curto espaço de tempo, a existência e essa luta e essa vontade, de facto, vital para a Universidade do Minho e para essa equipa da existência da Escola de Ciências da Saúde. Pensa que passava por aí também mais uma etapa, mais um degrau na construção desse projeto Sim, de sem dúvida. ensino. Nesta área da saúde é um bom fecho para o conjunto de áreas em que a Universidade trabalha. Enfim, ficam ainda um bocadinho aberto as artes que eu penso que ainda se vão desenvolver. Estão já a desenvolver, Sim, mas sim, sim. terão ainda uma projeção maior. O projeto da Escola de Ciências da Saúde foi também concebido pela Comissão Instaladora, num trabalho notável do professor Joaquim Pinto Machado. E era um trabalho, uma abordagem absolutamente pioneira na altura. A abordagem que era proposta para a escola, na altura havia apenas uma pequena experiência nessa abordagem, de um ensino muito centrado no estudante, o que agora, enfim, está na ordem do dia, com Bolonha, mas na altura era uma linguagem completamente nova, e conhecia-se apenas uma experiência embrionária nos Estados Unidos. Na Europa não havia nenhuma experiência similar. E o professor Pinto Machado, com os seus bons conhecimentos também no plano global, e também uma pessoa utópica, mas no bom sentido, portanto, sendo capaz Mas assente olhar, no. pronto, realmente usar a utopia como referência, mas depois ter o pragmatismo suficiente para conseguir realmente objetivar as ideias e os projetos, fez um documento notável, ainda hoje mantém a sua atualidade. Na altura, a decisão do poder político foi de não autorizar aqui esta Desconfiança, escola e criar a provavelmente. segunda escola no Porto, portanto, foi criada uma Sim, segunda sim. escola dentro da Da Universidade do Universidade do Porto. Porto. E não autorizar esta, e depois durante muitos anos dizia-se que as cinco escolas que existiam, duas em Lisboa, duas no Porto e uma em Coimbra, que Eram eram para ficar. suficientes, e que eram suficientes, Chegavam para. desde o início da década de 90, que nós tínhamos dados concretos de que a situação da falta de médicos ia existir e ia ser grave. O poder político não nos levou a sério, nunca Achou olhou a que. sério para os nossos estudos, e só veio acordar em 98. Mas é interessante que nos 13, eu penso que foi 13 anos, que não foi 14 no total, que coordenei, pronto, que presidi a sessão do dia da Universidade, 17 de Fevereiro, onde é sempre apresentado um relatório de atividades. Eu penso que em todos eles, se for ver os discursos que fiz, está lá uma referência à escola, à área da medicina, ao curso de medicina. Não, não, não à escola, mas dizemos, o curso de medicina. E sempre nestes termos. A Universidade tem aqui um projeto, continuo a acreditar que é um projeto de qualidade e um projeto que é necessário para o país. A decisão política foi no sentido de que não há mais curso de medicina em Portugal e, portanto, nós temos que aceitar essa decisão. Mas, eu penso sempre o mais, no momento em que concluírem, e como estamos convictos que vão ter que concluir rapidamente que é necessário mais um curso de medicina, vão ter muita dificuldade em demonstrar que o O nosso não é a nosso não melhor é executável. proposta, que não é a melhor proposta e que, portanto, deixar o nosso de lado. Pronto, e assim aconteceu, quando em 98, de repente, há uma ministra da Saúde que descobre que ia ficar a descoberto em termos de número de médicos disponíveis face às necessidades. E se põe um grupo de trabalho, criado através de uma resolução do Conselho de Ministros, a trabalhar, o nosso projeto veio logo à Falou. superfície. Depois foram criadas duas novas escolas, mas a nossa, desde o primeiro instante, nunca esteve em causa. A dúvida era se era uma ou duas, e se fossem duas, onde é que seria a segunda? A Universidade não Exatamente. teve a garantia desde o início. O que eu nunca pensei nessa altura é que este projeto ia fazer ricochete em termos individuais. Em julho de 98, acabou o mandato como reitor. Tinha já garantido, embora não houvesse despacho formal, que a Escola de Ciência e Saúde ia ser autorizada, no Minho, já o ministro, então o professor Eduardo Marçal Rui, tínhamos já garantido, e o despacho foi 2 ou 3 meses depois. Muito, o meu assessor, como reitor, vem falar comigo e pede-me para presidir à Comissão Instruidora da Escola. A minha primeira reação foi, estás tolo, foi rir-me, um engenheiro. Mas depois eu explico como tinha razão, havia muitos aspectos de planeamento e de Que o seu professor negociação política tinha que a minha experiência podia ser exatamente útil, na afirmado. medida em que todos os outros membros eram especialistas da área e, portanto, o meu trabalho não era saber nada de medicina, obviamente, mas era um Aquilo trabalho estritamente de congregar planeamento e estratégico e de congregar vontades, operacionalização exatamente. e o relacionamento externo. E foi um projeto. Portanto, eu quando saí em 98 da reitoria, pensei, em termos pessoais, sinto-me realizado, a minha obra está feita, orgulho-me desta universidade. Tive, depois, nos 8 anos seguintes, esta outra obra e penso que conseguimos ali uma segunda hora, uma vez mais com uma nova equipa excelente, e temos uma escola que, repara, não é só esta aqui, a nossa captação de alunos e, portanto, estes indicadores internos, é uma comissão internacional, desde os Estados Unidos, os países que na Europa trabalham mais neste tipo de abordagem no, no, na educação médica. Que todos os anos visitam a escola de uma forma crítica, falando com toda a gente, olhando para os relatórios que são em inglês, que são produzidos todos os anos e que nos dizem que temos realmente uma escola que é um referencial internacional. Chega assim ao fim mais uma edição do programa Livros com Rumo, programa da autoria de António Ferreira para a Rádio Universitária do Minho, esta semana com a apresentação de António Ferreira e também Sérgio Xavier. Nós voltamos na próxima semana, à hora do costume. Já sabe, pode encontrar o alinhamento deste e de outros programas em rumo.pt. Boa noite.